Síndrome de pânico. Muitas pessoas têm apresentado sintomas diversos, geralmente associados ao medo, pensando ter a chamada síndrome de pânico. Às vezes, se deixam intoxicar por medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, inócuos para os sintomas, por desconhecimento e autossugestão, sem ter noção precisa de seu problema. A síndrome de pânico é diagnosticada pelos sintomas abaixo descritos. O diagnóstico preciso se dá quando pelo menos metade dos sintomas abaixo são detectados, sendo que isoladamente nenhum deles torna-se suficiente para caracterizá-la. 1. Medo sem causa aparente. 2. Taquicardias inesperadas. 3. Tonturas. 4. Sensação de abandono e rejeição. 5. Receio da solidão. 6. Impossibilidade de sair à rua sozinho. 7. Suor nas extremidades. 8. Delírios persecutórios. 9. Desconfiança de tudo e de todos. 10. Depressão. 11. Ansiedade. 12. Insegurança. 13. Pensamentos mórbidos. 14. Angústia. 15. Sono intranquilo. 16. Insônia. 17. Ideias autodestrutivas. 18. Complexo consciente de inferioridade. 19. Inapetência. 20. Obsessões espirituais. Deve-se resolver o problema por partes, não sendo recomendável tratamento de choque para a cura do pânico. O portador dos sintomas da síndrome de pânico deve buscar auxílio psicológico e espiritual, simultaneamente. Às vezes, quando se busca apenas um deles, o problema costuma retornar. Cada um dos sintomas requer estratégias específicas, porém todas elas passam pela necessidade de, sistematicamente, ir se encarando as dificuldades, avançando passo a passo no enfrentamento do sintoma. Recomendo sempre aos meus pacientes que, por apresentarem alguns dos sintomas, acreditam ter a síndrome, que encarem seus problemas como se estivessem diante do desafio de fazer uma caminhada longa. Para isso, devem aprender a dar o primeiro passo. O segundo será sempre mais fácil. A ajuda para o primeiro pode tornar-se imprescindível, não obstante o perigo de tornar a pessoa dependente, fato comum nos que pensam ter a síndrome. Os fatores que desencadeiam o pânico variam de acordo com cada sintoma. A maioria deles está associada à falta de segurança em si mesma e à carência afetiva. A dificuldade em aceitar suas próprias deficiências e em reconhecer as limitações inerentes ao nível de evolução em que a pessoa se encontra, também são fatores que desencadeiam as sensações do pânico. O fato da pessoa não considerar que suas limitações e dificuldades em resolver seus conflitos são, por si só, um motivo para continuar vivendo, dificulta a saída do processo em que, por falta de estímulos, se envolve. Vive no mundo egóico, esquecendo-se do mundo do self.